detonando as balas. DJ Daniel. DJ Daniel. DJ Daniel de Maracanã. Daniel é sucesso total no Pará.

Daniel. Ouço o que eu digo, fez tudo errado, ficou comigo.